Perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. Eu não faço com você. Toda minha galera, toda minha família da Baixada Santista, meu primo Chão Brasil, o estúdio estourado de Sergipe. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder. Ela faz umas paradas. Eu não faço com você. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela